Mas primo de uma manjo muito justa no Augusto. Só para dar um betão numa tarde ensolarada, toda aquela criançada tomando refrigerante. E com a família embebedada, foi mais fácil uma bimbada pra um recém-adolescente. Pois foi bestão de primo velho encancado, com muito do cuidado, chegou pra Agostinho e disse: tu vis, tudo já tá alucinado, já é meio caminho andado pra rolê comer ao piso. O rapaz não fica triste, mão as negras tão ativas, não é toda João Pessoa que a melhor turma da vida. Foi pra lá que nós rumamos, quase nos desenfreamos, nós não tinha nenhum plano e os cabras foram saindo. Eu atrás de ia gritando, onde é que vocês estão me levando? Voltamos com a mainha, ela ficou no bar sozinha. Ô menino, a boba deixa a mainha pra painho, vem comigo e pra Agostinho, tu vai ser inaugurado. Pois tu sabe, na família nunca teve a percalhada. Chega no Roda Viva, tu vai ser.